voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem o programa Papo de Bola no ar a partir de agora para um Brasil de audiência. Essa primeira edição, estamos entrando no ar e, antes de qualquer coisa, este que vos fala, Edu César, agradece a atenção de todos que estão na audiência e agradeço principalmente ao Luiz Fabiano Marinho e ao Ricardo Taves pelo convite. É uma responsabilidade bacana tocar um programa de rádio semanal falando de algo que eu gosto tanto como o futebol e espero não decepcioná-los, nem ao Taves e ao Marinho e muito menos a vocês ouvintes, até porque eu, há 8 anos no ar editando site esportivo e tentando ter o máximo possível de interação com leitores, sei muito bem que se você não tiver retorno daquilo que faz, se as pessoas não te derem a resposta fazendo elogios, críticas, observações, se isso não acontecer, aquilo que você faz não tem sentido. Então eu espero agradar a todos vocês, que vocês mandem ideias, mandem sugestões, façam reparos, mandem elogios também, claro, porque eu não sou louco de não aceitá-los, enfim. Todos são muito bem-vindos a partir de agora ao programa Papo de Bola, todas as semanas, na rádio Voz do Futebol. E os primeiros destaques são estes. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que neste fim de semana chega à sua segunda rodada, tanto na Série A quanto na Série B. Se bem que, verdade seja dita, a rodada da Série B já começou na última terça-feira. Vamos destacar também a final da Liga dos Campeões. Neste sábado, o Planeta Bola vai parar. Barcelona ou Manchester United? Quem conquistará a glória em Wembley? Façam suas apostas. Campeonato francês está chegando à última rodada neste fim de semana. Dos principais campeonatos nacionais europeus, é o último que falta terminar, depois de inglês, italiano, espanhol, alemão e português. Vamos destacar também o Campeonato Argentino. Nesta semana, o River Plate completou 110 anos e vive um momento muito delicado. Pode cair para a segunda divisão. Mamãe do céu, River Plate na segunda divisão. Não quero nem pensar se isso acontecer. E na sessão Papo de Mídia, vamos destacar curiosidades boazinhas da imprensa esportiva e da televisão e rádio futebolísticos. Você confere estas atrações no programa Papo de Bola, na rádio Voz do Futebol. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. A gente começa falando da grande decisão da Liga dos Campeões da Europa e esse tema majestoso oficial da competição, um dos grandes temas esportivos de todos os tempos. Pois neste sábado, Manchester United e Barcelona vão ficar frente a frente para decidir quem levará o troféu na temporada 2010-2011. Um duelo de monarquias. Quem ganhará? O país do rei Juan Carlos ou o país da rainha Elizabeth? Vamos recuperar nesse bloco as finais já disputadas pelos dois clubes, que disputaram entre si uma delas, que foi a última vez, aliás, em que jogaram a decisão da Liga dos Campeões. A gente volta a 1967-68, ainda na Copa dos Campeões da Europa, ou Taça dos Campeões Europeus, como queira. Nesta temporada, em 29 de maio de 1968, justamente em Wembley, o Manchester United conquistou a sua primeira fatura europeia. 4-1 no Benfica na prorrogação. Bobby Charlton fez 1-0 para o United, Graça empatou para o Benfica, depois Best, Kidd e outro de Charlton, os gols na prorrogação. O Barcelona chegou à sua primeira decisão em 1985-86, disputada no Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilha. Em 7 de maio de 1986, empatou em 0-0 com o Steaua Bucareste da Romênia. Nos pênaltis aconteceu algo impressionante. 8 cobranças realizadas, o Barcelona desperdiçou. Todinhas, o Steaua fez 2 e foi campeão europeu. Sim, my friends, amiguinhos from Brazil, como diria Kaká Langer, 2-0 Steaua Bucareste nos pênaltis e o Barcelona foi vice-campeão de 85-86. Aí a gente chega a 1991-1992. Olha o Wembley no caminho de novo. Barcelona campeão, 1-0 sobre a Sampdoria, gol de Koeman. Barcelona que, depois daquela decisão, disputada em 20 de maio de 1992, jogaria em dezembro o Mundial Interclubes, ou Copa Intercontinental, como queiram, sairia na frente do São Paulo, mas tomaria a virada, o que resultaria no primeiro título mundial do tricolor paulista. O Barça voltou à decisão em 93-94, no Olímpico de Atenas, 18 de maio de 1994, a decisão. Tomou uma tunda daquelas do Milan. 1-2-3-4-0 para os italianos. 2 de Massaro, 1 Savicevic e 1 de Desailly. Aí chegamos a 1998-1999, o primeiro encontro de Manchester United e Barcelona em decisão da Liga dos Campeões da Europa não foi entre os times, mas sim entre o Manchester United e o palco do Barcelona, já que foi no Camp Nou aquela decisão disputada em 26 de maio de 1999, um jogo inesquecível, que eu jamais esqueci porque foi a virada mais marcante que eu já vi na minha vida. Começou, aliás, antes da bola rolar ainda, foi emocionante a apresentação pré-jogo e todas as apresentações pré-final que a UEFA faz tanto na Liga dos Campeões quanto na antiga Copa da UEFA, atual Liga Europa, são um espetáculo à parte. Ela sabe dar uma grandiosidade à decisão, como por exemplo a gente não vê a Conmebol fazer com a Libertadores, a Sul-Americana, e a gente muito menos vê a CBF fazer com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, enfim, fica só no jogo e deu pra isso. E naquele 26 de maio de 1999, antes da bola rolar, apareceu no gramado Montserrat Caballé, a grande soprano Montserrat Caballé, fazendo uma apresentação em playback, claro, porque no telão estava projetada a imagem do há 7 anos falecido Fred Mercury, os dois cantando o grande tema Barcelona, que foi o tema dos Jogos Olímpicos de 1992. É um momento emocionante que quando eu dou uma buscada no YouTube e às vezes eu olho e me emociono muito mesmo revendo. A decisão de 98-99 começou com o Bayern na frente, Basler logo a 6 minutos, aí eu pensei, o Bayern vai ser campeão, e aí chegou 46 minutos, vê bem doutor, 46 minutos segundo tempo. O United perdendo por 1-0. Como é que eu não vou achar o Bayern de Munique campeão? Mas não era campeão. Sherrigan empatou a 46. 2 minutos depois, aconteceu a virada com Solskjaer. Eu entrei em transe. Nunca mais duvidei de uma virada a partir daquele jogo. Porque realmente foi o jogo da minha vida. Aquele Manchester United 2, Bayern de Munique 1. Depois de 31 anos, os ingleses eram campeões europeus novamente. Aí a gente chega à decisão de 2005-2006, 17 de maio, Stade de France, Paris, grande jogo. Barcelona e Arsenal. Os ingleses saíram na frente, gol do Sol Campbell a 36 minutos. Aí chegou 30 do segundo tempo. Barcelona numa bicuda daquelas, né? Nananina não. Eto'o empatou para o Barcelona a 30. E a 35, Belete. É, o brasileiro Belete, que tinha entrado 8 minutos antes, fez história ao marcar o gol do título. Barcelona campeão europeu. E no fim daquele ano, ele novamente perderia o Mundial de Clubes, aí o oficializado pela FIFA, para um clube brasileiro. Naquela vez, o Internacional. 2007-2008 reservou uma outra grande decisão de Liga dos Campeões da Europa. Essa disputada no Luniki de Moscou. O jogo começou às 10h45 da noite no horário local para adequar a grande maioria do continente europeu, onde iniciou às 8h45. Manchester United 1, Chelsea também 1. Cristiano Ronaldo para os Diabos Vermelhos, Frank Lampard para os Azuis, os gols ainda no primeiro tempo. Depois de 90 minutos, sem desempate, 30 minutos idem, chegamos às penalidades máximas. Eletrizantes. Do lado azul, Ballack, Belete, Lampard, Ashley Cole e Kalu marcaram. Para o United, gols de Tevez, Carrick, Hargreaves, Nani, Anderson e Giggs. John Terry perdeu o pênalti para o Chelsea e Anelka perdeu a cobrança decisiva, o que acabou atenuando o pênalti perdido justamente do destaque do United naquela edição, Cristiano Ronaldo. 21 de maio de 2008, uma baita decisão de UEFA Champions League. E aí a gente chega a 2008-2009, que foi quando finalmente Barcelona e Manchester United ficaram frente a frente. Olímpico de Roma, 27 de maio de 2009. O primeiro gol foi de Eto'o, 10 minutos do primeiro tempo, Barcelona 1-0. E o segundo de Messi, 25 do segundo, Barcelona 2-0. Barcelona campeão europeu. E neste sábado, eles ficarão frente a frente novamente, desta vez em Wembley, Londres. Vamos ver se os comandados de Guardiola, que tem o favoritismo pela grande campanha, pelo ótimo futebol que tem apresentado ao longo de toda a temporada, farão valer esse favoritismo. Guardiola na casa mata, Messi destruindo lá na frente. Só que do lado inglês tem Sir Alex Ferguson, um quarto de século à frente, caso raro no futebol mundial. E tem os gols de Wayne Rooney, que começou mal a temporada, mas cresceu justamente no momento mais importante, em que o United mais dependeu dos seus gols para ser campeão inglês e agora para chegar à decisão da UEFA Champions League. 15 horas e 45 minutos horário de Brasília neste sábado, uma partida para parar o planeta bola. Barcelona e Manchester United, os espanhóis contra os ingleses. Façam suas apostas. Quem levará o troféu para casa? Interrogação. Papo de Bola, na voz do futebol. No Papo de Bola, informações do futebol internacional. Neste bloco a gente começa falando do campeonato francês, que é o último dos principais campeonatos nacionais europeus a terminar. Neste fim de semana realizará sua última rodada e nós temos definidos estes cenários por enquanto. O Lille já é o campeão, tem 73 pontos e tem 20 vitórias. O Olympique já é o vice-campeão, tem 67 pontos e 18 vitórias. O Lyon tem 61 pontos e está na terceira posição. Lille e Olympique já estão garantidos na próxima Liga dos Campeões da Europa. O Lyon ainda não, porque disputa a última vaga com o Paris Saint-Germain, que tem 59 pontos. E o Paris Saint-Germain também não tem o mínimo de Liga Europa garantido, porque disputa a última vaga com o Rennes, que tem 56 pontos e, assim como o PSG, tem 15 vitórias, então. Se o Rennes ganha, vai a 59 e 16 vitórias, e se o PSG perde, para em 59 e 15 vitórias. Na luta contra o rebaixamento, emoção na briga pela última vaga, na briga contra a última vaga na Série B. Já caíram Arles e Avignon com 20 pontos e o Lens com 35. A última vaga está entre o Mônaco, que tem 44 e hoje seria o último rebaixado, e ainda lutam contra o descenso Nancy, Caen e Valenciennes com 45 pontos, Nice, Brest e Auxerre com 46. A última rodada a ser realizada neste domingo aponta estes jogos: Lille contra Rennes, Mônaco contra Lyon, Bordeaux contra Montpellier, Arles-Avignon contra Sochaux, Valenciennes contra Nice, Lorient contra Auxerre, Saint-Étienne contra Paris Saint-Germain, Nancy contra Lens, Brest contra Toulouse e Caen contra Olympique. O campeonato francês, que tem 38 rodadas e é o último dos principais nacionais europeus a acabar. No inglês a gente teve o Manchester United campeão, na Espanha o título foi do Barcelona, na Itália do Milan, na Alemanha do Borussia Dortmund e em Portugal o supremo campeão, o Porto. Porto que ganhou a tríplice coroa, ganhou o Campeonato Nacional, Copa Nacional e a Liga Europa. Agora a gente fala do campeonato argentino. A situação do River Plate é delicada, porque a média de rebaixamento, a média das últimas três temporadas, define o rebaixamento. O River Plate foi muito mal nos últimos campeonatos, então não adianta de nada ele ser o quinto colocado no torneio Clausura, atualmente disputado, com 23 pontos em 15 jogos, e ter feito um bom apertura, com 31 pontos em 19 partidas. Isso acaba não adiantando de nada, porque os últimos campeonatos que o River Plate, que nesta quinta-feira completou 110 anos de história, fez, foram muito ruins. Então ele está seriamente ameaçado de rebaixamento. Seria uma tragédia se isso acontecesse. Equivaleria ao que aconteceu aqui no Brasil, ao Corinthians jogar a Série B. Equivaleria ao Flamengo jogar a Série B também. Então todas as atenções estão voltadas para o River Plate. Por mais que outros clubes argentinos vivam um bom momento, como o Vélez Sarsfield, semifinalista da Copa Libertadores, porque estamos falando de um gigante, estamos falando de um clube campeoníssimo, um clube de grande torcida. A situação é calamitosa. E se não houver um choque de realidade, se não botar o dedo na tomada para escapar enquanto ainda é tempo, o River Plate vai parar na segunda divisão. E aí seria, bom, seria um King Kong sem precedentes, né? Enquanto a gente não sabe se o River será rebaixado ou não, o que a gente sabe é que passadas 15 rodadas do campeonato Clausura, o troféu Nestor Kirchner, ou como eu chamo, o Nestorzão, o líder é o Vélez Sarsfield com 30 pontos, Godoy Cruz é o segundo com 27, Lanús é o terceiro com 26, o Olimpo é o quarto, com 25. O River é o quinto, aí sim, com 23. Racing, Boca Juniors, Independiente e Argentinos Juniors dividem a sexta posição com 22. Colón e San Lorenzo, mais o Tigre, tem 20. O Estudiantes está lá embaixo, em 13º. Divide a 13ª posição com Banfield e All Boys, todos com 19. Quilmes tem 16. Arsenal e Ginásio e Esgrima tem 15. E Newell's Old Boys e Huracán tem 11 pontos. No fim de semana, o sábado reserva estes jogos: Colón contra Argentinos Juniors, San Lorenzo contra Arsenal de Sarandí, All Boys contra Quilmes e Racing Club contra Banfield. No domingo tem Tigre contra Vélez Sarsfield, Estudiantes e Independiente, Boca Juniors e Newell's Old Boys e Olimpo contra River Plate. Ainda na segunda-feira, jogam Lanús contra Huracán e Godoy Cruz contra Gimnasia e Esgrima. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos aos aniversariantes da semana. O período que será compreendido é desta sexta-feira, dia 27, até a próxima quinta-feira, dia 2 de junho. Nesta sexta-feira, dia 27, entre outros aniversariantes do futebol, temos Toninho Cecílio, ex-jogador de futebol, treinador, dirigente, que atualmente está sem clube para treinar. Ele está fazendo 44 anos. É a mesma idade do Gustavo Matossas, ex-futebolista uruguaio, que atuou em clubes brasileiros, São Paulo, Atlético Paranaense e Goiás. Paul Gascoigne, encrenqueiro de marca maior, também está fazendo 44 anos. Completa 26 anos o Roberto Soldado, atacante do Valência. E completa 24 anos Gervinho, atacante do Lille. No dia 28, neste sábado, completa 39 anos Doriva, ex-meia de, entre outros clubes, São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, dia 29, aniversários a registrar. Jair Pereira, hoje coordenador técnico do Operário de Ponta Grossa e que teve vários títulos como treinador na Seleção Brasileira Sub-20, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Cruzeiro e no Vasco. Está fazendo 65 anos. Aniversário também completa 49 anos o narrador esportivo Luiz Roberto, da Rede Globo de televisão, que há 13 anos é titular de esportes na Globo do Rio de Janeiro e que teve toda uma carreira no Rádio Paulista também. Completa 35 anos Cláudio Cassapa, hoje zagueiro do Evian, da Série B do Campeonato Francês, e que marcou no Atlético Mineiro e no Lyon, também passou pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro também passou Ernesto Farias, futebolista argentino que completa 31 anos e hoje está sem clube. 30 anos aniversaria Andrei Arshavinho, russo do Arsenal. E completa 26 anos, Hernanes, que vive grande momento na Lazio e na seleção brasileira. Na segunda-feira, dia 30, aniversários a registrar do Nicolás Oliveira, meia uruguaio do América do México, que está fazendo 33 anos. E 31 anos completa Steven Gerrard, futebolista britânico do Liverpool. Na terça-feira, dia 31, completa 44 anos, Valber, que atuou nos quatro grandes do Rio de Janeiro, ou nos cinco grandes, né? Jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo e no América, e mais um trololó de clubes. Completa também 28 anos, Edno, meio-campista, que esteve na Portuguesa e foi recentemente dispensado pelo Corinthians. E completa 21 anos, Juliano, o meia ex-internacional bom de bola que está no Dnipro. No dia 1º de junho, o aniversário de 41 anos do ex-zagueiro da seleção norte-americana Alexi Lalas. 40 anos para o ex-jogador, o ex-defensor de tantos clubes, Sangalete. E completa 23 anos o avante Chicharito Hernández do Manchester United. Fará ele aniversário com o título europeu para comemorar? E no dia 2 de junho, quinta-feira, 42 anos para Túlio Maravilha, que tá tão maluco para fazer esse bendito gol mil, que se bobear, time da Voz do Futebol chama ele na próxima Copa ACESP para ele jogar 4 partidas e ele aceita jogar as 4. E ainda arma mais 2 amistosos só para ter mais chance de fazer gol. Também completa 42 anos Paulo Sérgio, campeão mundial em 1994, ex-Corinthians e que também fez carreira no futebol alemão. Carlos Miguel é outro que completa 42 anos, multicampeão pelo Grêmio e também conquistou títulos no São Paulo e no Internacional. Completa 29 anos, Cascata, meia do ABC, autor do primeiro gol da Série B do Brasileiro de 2011 no empate contra o Bragantino. Completa 23 anos, Sérgio Agüero, atacante bom de bola do Atlético de Madrid e da Seleção Argentina. E completa 22 anos, Fred Adu, o ganês americano que chegaram em determinado momento a dizer que seria o novo Pelé, mas que nunca confirmou. Papo de Bola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Muito bem, meus amigos da Voz do Futebol, neste programa Papo de Bola, primeira edição para vossas senhorias, aqui, ali e acolá, here, there and everywhere, como diria Paul McCartney. A gente abre esta sessão que falará sobre imprensa esportiva, curiosidades, gafes, acertos, erros de programas e transmissões, destaques de bastidores relativos às emissoras de televisão e rádio, enfim, curiosidades em geral da mídia esportiva para você ter mais uma opção de sessão diferenciada nesta atração, falando de assuntos que o povo gosta bastante de saber. E isso é algo que eu sei muito bem, tantos e tantos anos lidando com esse assunto. Nesta semana que está acabando, nenhum outro destaque é tão importante e mesmo tão curioso quanto o ocorrido nesta quinta-feira. Kleber Machado narrando no Sport TV. Sim, senhor, o narrador titular da TV Globo de São Paulo narrando no canal Campeão, o canal pago da Globosat. Kleber Machado foi ao Uruguai transmitir Peñarol e Vélez Sársfield pela Copa Libertadores. Transmitiu o jogo ao lado do comentarista Maurício Noriega e do repórter Edgar Alencar. Não é a primeira vez que o Kleber narrou no Sport TV. Há muitos e muitos anos, 15 anos, ele fez uma que outra partida pelo canal. Eu, inclusive, tenho um vídeo e postei no YouTube, vocês podem procurar. Santos e Palmeiras, Campeonato Brasileiro de 1996. Foi 2-1 para o Palmeiras este jogo disputado no Morumbi. O Kleber narrou esta partida ao lado de Mauro Betting, comentarista que na época trabalhava no Sport TV e em 1997 se mudou para a TV Bandeirantes. Havia a curiosidade sobre quando Kleber narraria no Sport TV desde o ano passado, quando se soube que o Luiz Roberto transmitiu Fluminense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro ao lado de Lédio Carmona. Era a curiosidade que ficou, até porque isso faz parte de uma integração que tem ocorrido entre TV Globo e Sport TV, que no fundo são a mesma coisa, mas é que só agora de 2-3 anos pra cá, isso tem se visto de maneira mais efetiva, principalmente com o uso constante de narradores do Sport TV na TV Globo. A gente já percebe que Milton Leite e Luiz Carlos Júnior são do primeiro time de narradores agora da Rede Globo. Eles dividem os eventos em pé de igualdade com Galvão Bueno, Kleber Machado e Luiz Roberto. E além disso, vários outros narradores do Sport TV seguidamente comparecem na emissora aberta. Rob Porto já narrou um catatal de eventos. Sérgio Maurício, a partir deste ano, é o titular da Stock Car. E assim por diante, né? E agora o caminho inverso ocorre neste caso do Kleber, como tinha ocorrido no do Luiz ano passado. Dedução minha, dedução do que eu acompanho. Isso tudo tem a ver com Jogos Olímpicos de 2012. É uma integração para tornar a equipe homogênea, dar uma ideia mais clara da equipe ser uma só, independentemente de ser Sport TV ou TV Globo, para isso ficar gravado no telespectador, já que em 2012, dos veículos globais, só o Sport TV mostrará a Olimpíada de Londres, porque em canal aberto os direitos exclusivos são da Rede Record, que já declarou incontáveis vezes que não vai vender os direitos para a TV Globo. E aí, é claro, os colunistas especializados, já de longa data, noticiam que entre essas novidades que o Sport TV aprontará para Londres 2012 está a integração de profissionais da TV Globo. Ou seja, o Galvão Bueno vai narrar a Olimpíada de 2012 no Sport TV. Thiago Leifert vai participar da cobertura do Sport TV. Embora nesse caso nem seja algo tão novo assim, especificamente o caso do Thiago Leifert, porque foi do Sport TV que ele saiu para a TV Globo para apresentar a edição paulista do Globo Esporte a partir de 2009. Então, é essa a integração que motiva tanto o Milton Leite quanto o Luiz Carlos Júnior hoje serem do primeiro time de narradores da Globo, quanto o Luiz Roberto ano passado ter narrado aquele Fluminense Atlético e agora o Kleber Machado narrar os dois Peñarol e Vélez Sárcio da semifinal da Libertadores. Por falar no Milton Leite, será ele o narrador da TV Globo na decisão da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado, Barcelona e Manchester United. Ele estará em Wembley, ao lado do Caio Ribeiro e do Arnaldo César Coelho, e mais a reportagem do Pedro Bassan. É um jogo que terá grande cobertura das televisões, evidentemente, além da Globo, que detém os direitos principais para a TV aberta e os repassa para Bandeirantes e Esporte Interativo, mas só entra na semifinal por opção própria, embora também tenha uma regrinha contratual que diga que a Globo tem que passar no mínimo a semifinal e a final ao vivo, mas as outras fases, quartas de final, oitavas, fases de grupos, ela não passa porque não quer. Além da Globo, também a Bandeirantes transmitirá a partida apostando na dupla habitual, Théo José e Mauro Betting. Os canais ESPN farão uma grande cobertura, estão com um time numeroso em Londres. Para a transmissão da partida tem Paulo Andrade, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho, André Plihau e André Kifuri. Tem também Dudu Monsanto, que tem apresentado com o Trajano o pontapé inicial desde esta quinta-feira, direto de Londres. Mauro César Pereira também está em Londres a participar da transmissão da Rádio Estadão ESPN e também dos programas dos canais ESPN. Pela rádio também está Conrado Giulietti e tem mais outros profissionais da equipe de retaguarda, site da ESPN, enfim. É uma mobilização sem igual, como está fazendo este ano a ESPN na decisão da Liga dos Campeões da Europa, que não é a primeira vez que ela transmite com um time completo do estádio. Ela já transmitiu algumas finais com a equipe completa no local, mas com tanta gente enviada como esse ano, é a primeira vez. A lamentar apenas a bola nas costas aplicada na TV Esporte Interativo, que passou o campeonato inteiro ao vivo com jogos às terças-feiras, mas chega na decisão e só poderá passar Manchester e Barcelona em VT por restrição contratual. Com todo o respeito, mas eu acho isso uma baita sacanagem com o Esporte Interativo. Mudando de saco para mala, tem a negociação da hora, que é como eu chamo a questão dos direitos do Campeonato Brasileiro na televisão a partir de 2012, entre 2012 e 2015. Havia alguns clubes que estavam muito resistentes a assinar com a Globo, dois deles, São Paulo e Atlético Mineiro. Mas é como eu digo, no fim das contas, todo mundo se rende. Todo mundo se renderia, e foi o que aconteceu. O São Paulo fez cara feia e tudo mais, mas assinou esta semana com a Globo. O Atlético Mineiro se revoltou, o Alexandre Calil disse: não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro. O que é que aconteceu? O Galo assinou com a Globo. Então, dos 20 componentes do clube dos 13, todos estão com um contrato individual assinado com a Rede Globo. Menos dois, que ainda tem que ver o que vai ser deles: Guarani e Portuguesa. E tem que ver também o que acontece com clubes que estão na Série A e não são componentes do clube dos 13, tipo Ceará, Atlético Goianiense, Avaí, Figueirense. Tem que ver também o que vai ser deles, né? Porque fecha com 18, mas aí vai passar só os 18. Aí vamos supor, por exemplo, na última rodada, jogos decisivos, valendo o título do campeonato. Aí tem, sei lá, Corinthians e Avaí em São Paulo. Tem Flamengo e Atlético Goianiense no Rio de Janeiro. Aí a Globo não vai poder passar essas partidas porque não tem contrato com o Avaí, não tem contrato com o Atlético Goianiense. Então é melhor prevenir do que remediar, já diria o bom e velho ditado. Outro destaque curioso também é que as televisões, principalmente as televisões abertas, elas têm um conceito de que o público esportivo, o público consumidor de notícias esportivas na cidade de São Paulo, só se interessa pelos clubes locais. Só se interessa por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Embora o Santos tenha bem menos espaço na mídia paulistana em relação ao trio da capital. Digo isso pelo seguinte. Agora no dia 8, tem a grande decisão da Copa do Brasil entre Coritiba e Vasco. Vamos saber quem jogará a Libertadores 2012. Consequentemente, todo o país acompanhando esta partida. Certo? Errado! E eu não falo da decisão da Libertadores, porque neste dia não tem decisão da Libertadores, que vai acontecer só nos dias 15 e 22. Então, nesse caso específico, independe se o Santos passar ou parar no meio do caminho. O que a Globo fez? Passou o jogo Atlético Mineiro e São Paulo do dia 5 para o dia 8. Dia 5 domingo para 8 quarta-feira. Para o horário justamente das 9h50. Ou seja, jogo local garantido para São Paulo. Assim, a Globo entende que São Paulo não deixará de lidar a audiência porque verá um time local. Como ela deve entender que não daria audiência se passasse Coritiba e Vasco. O que eu acho uma tremenda bobagem. Não é a primeira vez que algo assim acontece. Até a final de Libertadores, a final de 2008, não, a final de 2009, Estudiantes e Cruzeiro, não passou para o eixo Rio-São Paulo, porque para São Paulo passou Flamengo e Palmeiras, e para o Rio de Janeiro passou Internacional e Fluminense. Ou seja, a decisão da Libertadores passou no país inteiro, menos justamente nos principais polos de audiência. E é essa ideia que a Globo tem que eu condeno. Aliás, a Globo não, todas as emissoras, porque você vai ligar, por exemplo, no noticiário da Bandeirantes, noticiário da Rede TV, noticiário da Record aos sábados, a plena maioria de assuntos é dos clubes paulistas. Aí daqui a pouco o cara vai dizer, mas o Globo Esporte também só fala dos times paulistas, dele você não vai falar? Não, do Globo Esporte eu não falo, porque o Globo Esporte é regionalizado. Cada estado agora vai ter o seu, agora até outubro vai ser completado um processo de regionalização. São Paulo tem o seu Globo Esporte só para São Paulo, não é o exibido em rede nacional. Rio de Janeiro também tem o seu próprio Globo Esporte, Minas tem o seu próprio. Agora começaram mais 6 novos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Bahia e Ceará. É muito diferente, por exemplo, do programa da Bandeirantes, do Jogo Aberto, do Rede TV Esporte, do Esporte Fantástico, da Record, que dão destaque maciço pro Corinthians, ou então falam muito de Palmeiras, de São Paulo, enfim, porque são veículos nacionais. E aí é que fica errado falar tanto de clubes de um polo específico em veículos nacionais. Já que eu sou nacionalista, eu defendo que todo mundo tem que ter espaço igual, ou pelo menos não tão desproporcional como a gente vê que acontece. Mas agora não há como consertar mais isso, o fato está consumado e teremos dia 8 então, a grande decisão da Copa do Brasil, Coritiba e Vasco, vai passar para o Rio de Janeiro, para o Paraná e para todo o país, menos para São Paulo, que vai ver Atlético Mineiro e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Coisas da televisão e das suas ideias que, sinceramente, eu não entendo como é que ela tem. Porque eu asso o dedo se a cada 10 pessoas de São Paulo para quem você perguntar, você gostaria de assistir a final da Copa do Brasil, sim ou não? Eu duvido, duvido que 7 delas, 6 ou 7, respondam, sim, eu gostaria de ver a final da Copa do Brasil. Mas eles acham que se passar Coritiba e Vasco, eles acham que a novela da Record vai ficar em primeiro lugar, eles acham que a novela do SBT vai ficar em segundo lugar, devem achar que a Luciana Gimenez vai tirar terceiro lugar, saco mesmo, né? Ah, meu Deus do céu, então é isso, essa é a sessão Papo de Mídia, que toda semana vai destacar boazinhas da imprensa esportiva, curiosidades, informações, e também ela, sobre ela, vocês podem mandar sugestões, destaques, opiniões, que, bem recebidas, todas serão. Papo de Bola, na voz do futebol. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos falar inicialmente da Série B do Campeonato Brasileiro, que na sua data principal, sábado à tarde, neste fim de semana será esvaziado por conta da final da Liga dos Campeões da Europa, até por isso nem haverá exibição nacional de televisão em canal aberto da Série B, mas vamos destacar as partidas deste fim de semana. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, são 3 partidas. na região do ABC Paulista, o São Caetano recebe o Ituiutaba. O time paulista na primeira rodada empatou em 1-1 com o Salgueiro no Grande Recife, e o time mineiro perdeu na sua nova casa, Varginha, de virada para o Paraná por 2-1. Ainda na Grande São Paulo tem Grêmio Barueri contra o Bragantino. Os paulistas itinerantes começaram a competição perdendo para o Goiás no Centro-Oeste por 1-0, e o Bragantino empatou por 1-1 com o ABC em seu reduto. Também na sexta-noite, em Goiânia, o Vila Nova recebe a Ponte Preta. Na primeira rodada, o Vila Nova perdeu para o Vitória na Bahia por 1-0, e a Ponte Preta aplicou o maior massacre da jornada inicial, 5-0 em Piedosos sobre o Asa. No sábado, a disputa continua com o revival da decisão oficial pela CBF de 1987. Isto é, oficial até recentemente, quando a CBF também reconheceu o Flamengo como campeão daquele ano. Guarani contra Sport no Brinco de Ouro. O Guarani começou a competição empatando por 2-2 com o Criciúma. Deu um mole tremendo, abriu 2-0 de vantagem fora de casa, mas aí viu o adversário chegar à igualdade. O Sport, que na primeira rodada teve a maior plateia da referida, ganhou por 1-0 do Icasa na Ilha do Retiro. Náutico contra Goiás é o jogo que acontece nos aflitos. O Timbu vem de uma pancada daquelas de doer até sabe lá Deus quando. Tomou 4-0 da Portuguesa na estreia em São Paulo. O Goiás foi muito econômico, mas ganhou os 3 pontos. Estreou fazendo 1-0 no Grêmio Barueri. No interior do Ceará, no Cariri, Juazeiro do Norte recebe às 4h20 da tarde o encontro de nordestinos e casa contra Vitória. O Icasa perdeu para o Sport por 1-0 na estreia, e o Vitória ganhou pelo mesmo placar do Vila Nova na primeira partida. No interior do Rio de Janeiro, 4h20 da tarde, o Duque de Caxias recebe o Criciúma. A equipe fluminense estreou empatando por 1-1 com o Americana no interior de São Paulo. E o Tigre, como eu falei agora há pouco, reagiu e empatou por 2-2 com o Guarani, depois de estar com 2-0 de desvantagem diante da sua gente. Fecha o carnê desta jornada segunda, 9 horas da noite, ABC contra Salgueiro. O alvinegro Potiguar estreou empatando por 1-1 com o Bragantino, e o time do Sertão Pernambucano, que está mandando as suas primeiras partidas em Paulista, no Grande Recife, empatou com o São Caetano na estreia. A segunda rodada começou ainda na última terça-feira com 2 partidas. O Asa venceu o Americana por 2-1. E na cidade de Curitiba, o Paraná empatou por 1-1 com a Portuguesa. O Asa tem 1 vitória e 1 derrota. O Americana tem 1 derrota e 1 empate. Paraná e Portuguesa têm 1 vitória e 1 empate cada. Agora passando para a Série A do Campeonato Brasileiro, também no sábado começa a segunda rodada da divisão principal. Às 6h30 da tarde, Botafogo e Santos, clássico alvinegro, ponte aérea no Engenhão. O Santos, que chega desta difícil semifinal de Libertadores contra o Cerro Porteño, vitória suada, mas importante, por 1-0 contra o Cerro Porteño. E eu achei uma vitória boa, embora tenha gente que tenha ficado meio desconfiada, enfim, não tá botando muita fé. Não sei porquê também, porque o Cerro Porteño é um time perfeitamente vencível. E eu sou mais a força do Santos nesta gestão Muricy Ramalho. Ganhar por 1-0 pode ter sido diminuto, mas muito melhor ganhar de 1-0 do que de 2-1 pela questão do saldo qualificado. O gol marcado fora de casa, muito importante para o Santos ter vencido sem levar gol no seu mando de campo. E é claro, a vantagem poderia ter sido melhor se o Alan Patrick não tivesse feito o que fez no último lance da partida. Que, pelo amor de Deus, eu, se sou santista, eu acho que eu racho a cara na parede de tanta raiva do que o Alan Patrick fez. Ele deu uma de Zelov naquele momento. Mas eu acho que o Santos tem totais condições de classificar, porque eu acho que ele não vai dar mole no Paraguai. Eu acho que ele, no mínimo 1 ou 2 gols ele vai fazer. No mínimo 1 gol ele vai fazer lá no Paraguai. Aí Feito um gol do Santos, eu tenho minhas dúvidas se o Cerro Porteño fará três faturas para tirar a classificação dos brasileiros. O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro perdendo para o Palmeiras por 1 a 0 no interior paulista. E o Santos estreou empatando em casa com o Internacional por 1 a 1. Internacional que receberá no Beira-Rio o Ceará. Ceará começou o Campeonato Brasileiro levando 3 a 1 do Vasco e agora vem dessa dor de cabeça que é a eliminação na Copa do Brasil para o Coritiba. O Vozão acabou parando na semifinal e foca totalmente no Campeonato Brasileiro. A mesma coisa vale para o Avaí, que levou 4 a 0 do Flamengo na primeira rodada e agora enfrenta o Atlético Mineiro na Ressacada, onde perdeu a vaga na final da Copa do Brasil para o Vasco da Gama. Como não estará o clima de Florianópolis para esta partida do lado da torcida do Leão da Ilha? O Galo tem tudo para fazer uma boa pontuação, quem sabe até ganhar a partida, tirando proveito de um estado emocional não muito bom do Avaí, que não jogou nada contra o Vasco nesta quarta-feira, diga-se de passagem. Eu achava que o Avaí ia classificar, porque eu esperava um duelo parelho. Eu achava que a disputa era equilibrada entre ele e o Vasco. Mas aí quando eu vi, no primeiro tempo, o Vasco sobrou. Fez barba, cabelo e bigode. Só não fez outras coisas mais porque não quis. O segundo tempo foi meramente administrativo. Então me surpreendeu a postura do Avaí, muito acomodada, muito fraco no primeiro tempo, e agora tem que jogar o Campeonato Brasileiro, tem que ver o que conseguirá no Campeonato Nacional, porque é o que sobrou. 9 horas da noite também no sábado tem São Paulo e Figueirense na sessão noturna. Só quero ver quantas pessoas vão no Morumbi nesse jogo, meu Deus. O São Paulo começou o Campeonato Brasileiro ganhando do Fluminense por 2 a 0 no São Januário. E o Figueirense estreou ganhando no Scarpelão por 1 a 0 do Cruzeiro. A rodada prossegue com 6 partidas no domingo. 4 horas da tarde, Corinthians e Coritiba. Coritiba, imagino, presumo, deduzo, suponho, vai com um time misto para enfrentar o Timão em São Paulo. Corinthians que começou o Campeonato Brasileiro ganhando do Grêmio em pleno Olímpico e o Coritiba perdeu no Couto Pereira para o Atlético Goianiense. Mas quando eu digo imagino, deduzo, suponho, espero, acredito, é sem convicção. Porque cabe lembrar que na primeira rodada do Brasileirão, dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, o único que atuou com força máxima foi justamente o Coritiba. 4 horas da tarde, o primeiro jogo do Bahia como mandante no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Flamengo. Flamengo que goleou o Avaí por 4 a 0 na estreia e o Bahia perdeu de virada para o América Mineiro em Sete Lagoas 2 a 1. Também 4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético Paranaense Grêmio. O Tricolor perdeu para o Corinthians em plena Porto Alegre 2 a 1. Na primeira rodada, e o Atlético Paranaense tomou uma sova do Atlético Mineiro 3 a 0 em Sete Lagoas, no jogo que teve o primeiro gol do campeonato marcado pelo Toró dos atleticanos das Alterosas. Falando em Alterosas, Cruzeiro e Palmeiras é o próximo jogo, também às 4 horas da tarde. 1 a 0 foi o placar dos Palestras na jornada inicial. O Cruzeiro perdeu para o Figueirense num jogo onde o goleiro catarinense Wilson fez o que quis, fechou o gol, ninguém passou por ele de jeito nenhum, e o Fábio também foi importante para evitar uma derrota maior dos cruzeirenses. O Palmeiras ganhou com facilidade do Botafogo no primeiro jogo, no bonito gol do Kleber, confirmou os 3 pontos. Às 6h30 da tarde, o Fluminense e o Atlético Goianiense se enfrentam no Centro-Oeste. O jogo é em Goiânia. O Dragão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba em pleno estado do Paraná. E o Fluminense perdeu na Colina, onde atuou, porque o Engenhão estava reservado para o show do Paul McCartney. Fluminense perdeu para o São Paulo e perdeu com autoridade. Perdeu jogando bem pouco o time tricolor. Pensando na Copa do Brasil, Vasco receberá na Colina o América Mineiro. Vasco no Começo do Campeonato Brasileiro vem de 3-1 sobre o Ceará. E o América Mineiro ganhou de virada do Bahia por 2-1. Sobre a Copa do Brasil, vale lembrar que nesta quinta-feira a CBF sorteou os mandos de campo da decisão. O Vasco será o mandante da primeira partida a acontecer no São Januário, embora tenha gente que gostaria que fosse no Engenhão pela maior capacidade de público, porque São Januário cabe em torno de 20 mil pessoas e o Engenhão recebe 40 mil. E o segundo jogo será no Couto Pereira no dia 8. Campeonato Brasileiro recém no começo, não dá para projetar nada, não dá para dizer, ah, esse vai cair, esse vai subir, esse vai para Libertadores, esse tem chance de título, nada, nada. Essa projeção dá para tu começares a fazer, vê bem, começares a fazer a partir da 10ª rodada. É uma coisa que o Campeonato dos Pontos Corridos me ensinou desde a primeira edição em 2003. Como é uma disputa longa, de 7 meses, é impossível tu preveres o que vai acontecer, porque a coisa vai alterar ao longo da competição. Os times vão modificar, jogadores sairão, jogadores chegarão, outros ainda estrearão. Enfim, este começo de campeonato é só o começo, embora não devesse ser, porque no campeonato de pontos corridos, todas as partidas têm peso igual. O jogo 1 tem o mesmo peso do jogo 38, e é uma queixa que eu tenho que os clubes não aprenderam até hoje isso, a valorizar o campeonato num todo, não só nas rodadas finais, ou quando tá próximo de algo bom, ou quando tá numa sinuca de bico, mas jogar as ganhas nas 38 rodadas. Os clubes brasileiros vão ter que aprender isso um dia, e aí o campeonato ficará melhor, porque será intenso o tempo todo, não apenas em um determinado momento, como assim é, porque os clubes fazem acontecer mediante as suas posturas por escantear o torneio no começo, achando que não vai fazer diferença alguma perder 2 pontos aqui, perder 1 ponto ali, quando faz sim, vai pegar lá no fim das contas para tu veres o tamanho do prejuízo teu e o tamanho do benefício do outro. Campeonato Brasileiro, eu volto a falar no programa da semana que vem. Resumo final. E no encerramento desta edição, vamos recuperar o que foi destaque neste primeiro programa Papo de Bola. Fim de semana do Campeonato Brasileiro marca clássico Ponte Aérea entre Alvinegros no sábado e os finalistas da Copa do Brasil atuando no domingo. Série B do Campeonato Brasileiro tem como destaque o revival da final de 1987 no sábado à tarde. Barcelona e Manchester United decidem a Liga dos Campeões neste sábado em Wembley. Campeonato francês termina neste domingo, é o último dos principais nacionais europeus que ainda falta encerrar. River Plate luta contra o rebaixamento na Argentina. A situação do clube, que completou 110 anos nesta semana, é caótica. Os aniversariantes da semana, do período que vai de hoje até a próxima quinta-feira. E a sessão Papo de Mídia trouxe destaques e curiosidades da televisão esportiva. Este foi o programa Papo de Bola na Rádio Voz do Futebol. Edu César se despede agradecendo a chance oferecida, agradecendo também a audiência de vocês todos, que podem mandar contatos pelo e-mail papodebola@gmail.com ou no Twitter no @papodebola. Também estou lá no Twitter, no @VozDoFutebol, sempre atualizando os placares das rodadas conforme elas acontecem. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais uma edição. A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.